quem quer vender, garrafeira eu sou de fato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago mais barato. Quem quer vender, garrafeira eu sou de fato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago mais barato. Por um garrafão de vinho, pago mais um bocadinho. Trabalho porque sou pobre, não levo vida de nobre. Sei lá se o senhor prefeito vai achar que está direito. Garrafa de cana pura no lixo da prefeitura. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Troca por pinto doente, quando encontra no porão alguns litros de aguardente. Diz que sua mãe é crente, mas seu pai nunca fez jura e bebe diariamente um litro de cana pura. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago mais barato. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Pago mais um bocadinho. Trabalho porque sou pobre, não levo vida de nobre. Sei lá se o senhor prefeito vai achar que tá direito. Garrafa de cana pura no lixo da prefeitura. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Compro garrafa vazia, se não for de litro pago mais barato. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Troca por pinto doente, quando encontra no porão alguns litros de aguardente. Diz que sua mãe é crente, mas seu pai nunca fez jura e bebe diariamente um litro de cana pura. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago mais barato. Quem quer vender? Garrafeira eu sou de fato. Nós vamos fazer um trato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago mais barato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago mais barato. Tenho que lutar na vida, pois não tenho aparato. Compro garrafa vazia, se não for de litro eu pago.